O dia 3 de março na história. 1755, foi criado o estado do Amazonas. 1980, o Comitê Olímpico Brasileiro decidiu pela participação do Brasil nas Olimpíadas de Moscou. Os Estados Unidos haviam pedido que o país boicotasse os jogos. 1989, a União Soviética prometeu acabar com o estoque de armas químicas do país, em consequência do Protocolo de Genebra de 1925. 1991, um cinegrafista amador filmou policiais brancos de Los Angeles espancando o negro Rodney King. Em abril, um júri formado, em sua maioria por brancos, absolveu os policiais, começando uma onda de conflitos raciais na cidade. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.